Campo Avista, Romulo 592. Romulo 592, completa final, torre 11895. Obrigado, boa noite. Boa noite, gol 11592. Gol na 592, tráfego avistado, autorizado pelo pisco no zero, vento 290 graus, 02 nós. Ele pode, gol na 592, baixa grau. Gol 5-0, 1-9-0-1-0. Four 910, descend 2,000 feet to an H1013. Clear final report established on the localizer. Descend 2,000, altimeter 1013, and call your full establishment at 19010. O gol 1592, solo 32, libere direita. Táxi via Alfa, Juliette até a remota 13 do Patiúna. Alfa, Juliette, remota 13. Beleza, estabilização Selina 19910. Argentina 1910, complete final, tower 118, decimal 95. 1995, hold on, Selina 19910. Salvador Tower, good morning, Argentina 1910, fully established, direct runway 10. Argentina 1910, traffic inside, clear to land, runway 10, wind 280 degrees, 02 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910, on the ground at 38, vacate runway to the right, taxi via Alpha, Juliet, gate 11, gate 11. Okay, turn right, Alpha, Juliet, gate 11, Argentina 1910. Comandante, bom dia, Bono 812, Centro da Delta. Bono 812, a senhora identificação autorizada de chegada Bomed 1, desse mantenha 050. Bomed 1, 050, identificou, 812. ajuste 1-2, desce via para 2000, ajuste 1-0 no 3. Começando via para 2000, para o céu, 1003, resultado 1-8-2. No 812, autorizado ILS, reporta localizador. Vai reportar estabilizado no 812. 11812, completa final, torre 11895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, boa noite, 112, estabilizado, passando dura. Boa noite, 112, estabilizado por pista no zero, vento 280 graus, 029, ajuste altímetro no zero, na 3. Gente, teve pouso, 1013 ajustado, no 812. Gol 1812, Paulo 03, libere direito, taxi via Alfa, Juliette, até a remota 12, Patiuna. A direita vai via Pati Juliette até a remota 12, gol 1812. 3520, formação Delta, João Pessoa 3520. Tá 3520, Guarnição de Costas, prepare a saída Pucajamo após... Pucajamo, Aracaju? A sua escolha, 3520. Comando rotação 3520, totalmente pronto, puxe se possível, inicia, copia a posse. Comandante Salvador, boa noite, voo 1972. Voo 1972, acione a identificação, autorizado chegada a Bombed 1, no desse mantém o 050. Boa noite, identificou, desce 050, Bombed 1, algum excesso de voo aí, tá? Prezado João Pessoa, nível 350, via para Zulu 17, decola a pista no zero, esquerda, Pucajamo, Aracaju, aciona 5036, controle 1208, TAN 3520, pronto para o push no 02. 3520, inicia o chame pronto, tá? Porta lá, 3520. Oito no meia, a sua identificação autorizada a chegada por Bombed 1, desse mantém 0620. Bombed 1, desse mantém 0620, tá? 328 no meia, 10. 0157 a bordo, 1230, Maceió. Chama no ponto de espera, pronto. O ajuste é altímetro 10 na 3, taxi via Índia. Gente, taxi via Índia, vai reportar pronto com o 1013, Titan 3520. Seu 3520, autorizado, linha decola pistola 0, vento 320 graus, 029. A linha decola pistola 0, tá 3520. Cono 172, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 3, está livre LS, reporta localizador. Desça 2.000 pés, 10 no 3, a autoridade de LS está mais estabilizada, igual Cono 172. Professor, bom dia, voo no 173, está no gate 8, na formação 5, Com o 973, instante, Fábio. Afirmo, São Vuno, ele é da Mótila. São Vuno, 3520, decolou ao 17, no controle Salvador, no 20.8. 208, uma boa noite. Voo 973, copia? Voo 973, autorizado Guarulhos, Viaposil 110, Taubaté. Nível autorizado 360. Decola, 310, primeira curva direita. Saída São Vuno, Leda Motiva. O transponder 5043, o controle de Salvador opera em 120.8. Autorizado Guarulhos, 360, São Vuno, Leda Motiva. Opera no 10, Taubaté. Decola na 10, 543. O gol 1973, correto, já não tiver funcionamento? Ground Argentina 1911, gate 11, information echo to the state. Boa noite. Argentina 1911, right copy? Correto, Argentina 1911. Argentina 1911, clear de Serra Alfa, Eco Zulu. Flight level 400. Via Upper Zulu 44. After confirm your flight plan route. Departure runway 10. After departure, turn right. São Juan, departure, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar Romeu, One, departure, after fly heading, Leda, Lima Eco, Delta Alfa, Leda, after Doclo, Delta, Oscar, Lima, Kilo, Uniform, Doclo. Skulk, 5044, Salvador, departure, control, 120, decimal way. Argentina, 1-1 is clear to Ezeiza, fly level 400 via Upper Zulu 44. After flat plan route, runway departure 10, after departure turn right, number 1, departure, Silvieda, Doclu, Fox 5044, after departure 12. Correct, comrade, for pushback in service. Call you back to pushback on Sarah, Argentina Qual é a minha frequência? Voo 1172, chama torre 118, decimal 95. Ok, 1895 a torre, obrigado. São 38116, desça para 2000 pés, ajusta 9093, está livre LS, reporta estabilizado. 2093, autorizado LS, reportará para 3816. Salvador, boa noite, gol 1972. 1972, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 3, 10 grau 029, o ajuste altímetro 1093. Ele pouso, pista 10, 1013, igual 1972. Gol 1173, autorizado táxi, via Pátio 1 no Índio, chama no ponto de espera pronto, a gente chama o altímetro 1013. Pátio 1 no Índio, no ponto de espera, chama no ponto. Gol 1172, solo 25, libera a direita, táxi via Alfa, chama o da Juliette. Direita via Alfa, gol 1172, confirmando o Juliette. Afirmo, chame a da Juliette. Pode dar. Autoriza o SA 3520, vai direto, tem uma pessoa, contra? SA 3520, chame Recife, 2545, alterna 2685, rodando diretamente com o centro. 2545, 2285, obrigado.